Um projeto ligado à poluição, ligado à natureza, incutir nestes jovens, tão jovens, um espírito de sensibilização para a preservação do ambiente. Costuma-se dizer que aqui é semear para colher. Na nossa escola já semeia há muitos anos, nós somos das escolas mais antigas a aderir ao projeto Ecoescolas. A nossa escola por si já é bastante grande, temos uma horta muito grande, temos árvores, temos um recreio cheio de relva e preocupamos-nos bastante que os nossos alunos, desde pequeninos, desde a pré, comecem logo a proteger o ambiente e a cuidar da natureza, a respeitar o espaço em que vivemos, não só na escola, mas também em qualquer sítio. Estes problemas que surgem de poluição são mais ocasionados não por jovens, mas mais por adultos ou pré-adultos. Estar aqui a fazer este trabalho junto de uma comunidade tão jovem acaba por, daqui a algum tempo, se tornarem jovens mais responsáveis e mais cuidadores da natureza. Eu tenho a certeza que sim. Nesta fase do projeto fomos à praia, fomos à Costa Nova. Eles ficaram muito impressionados com o tipo de lixo que as pessoas deixam no chão, alguns objetos até bastante estranhos. Inclusive encontramos uma torda mergulheira morta, o que os impressionou bastante. E é bom que logo desde pequeninos eles comecem a perceber que tudo o que deitamos para o chão mais tarde vimos a colher os prejuízos, não é? E também porque eles são o melhor veículo para ensinar os adultos. Eles próprios depois conseguem ensinar os adultos o que se deve fazer para proteger o ambiente e penso que este projeto é muito importante, muito sensibilizador para os alunos, sim. A reação deles em relação ao projeto, o pós, o durante e o pré, o pós e o durante, como é que sensibilidade têm em relação a isso? Eles são muito interessados neste tipo de projetos, primeiro porque saem fora, têm visitas de campo, podem ver o que realmente se passa, não é só através dos livros ou através das imagens do computador, eles vão ao terreno mesmo, vão pesquisar, vão recolher, vão ver a realidade. Depois, porque também é um assunto que lhes diz respeito, porque eles também têm um papel importante em fazer com que o ambiente não fique poluído. E além de mais, os meninos também têm uma capacidade enorme de comunicação em relação ao projeto e em relação àquilo que se pretende. Em relação à escola, este projeto é um projeto continuado, há outros projetos idênticos durante o ano letivo? Portanto, o Coast Watch surge no projeto Ecoescolas. O projeto Ecoescolas tem várias vertentes, tem este, que é a observação da costa, e depois tem outras, tem a biodiversidade, tem a água, tudo o que é relativo com a água, com poupar a água, a energia, como é que nós podemos aproveitar as energias renováveis e pronto. Depois ao longo do ano vamos fazendo várias coisas, vamos cultivando a nossa horta, vamos colocando ninhos nas árvores, vamos cuidando do nosso jardim, plantando as flores consoante as épocas do ano e todos eles estão envolvidos nessas tarefas.